Provapar de Foz do Iguaçu iniciou esta semana os cursos profissionalizantes oferecidos pelo Programa Voluntariado Paranaense. Foram disponibilizadas 231 vagas para os cursos de panificação e confeitaria, gastronomia, cabeleireiro, corte básico, costura básico, manicure e maquiadores. Na sexta-feira será dado início ao curso de doce artístico, com turmas no período da manhã e tarde, na sede da Provopar. As aulas serão realizadas, em média, 2 vezes por semana. A profissionalização oferecida por meio desses cursos tem beneficiado centenas de pessoas no município. Com essa formação, elas podem aumentar a renda familiar e conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Para o curso de informática, podem se inscrever candidatos de 12 a 21 anos e comparecer com os seguintes documentos: cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. O curso será realizado no Centro da Juventude, que fica localizado no Jardim Naipi. É possível obter informações pelo número 3521-1410. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.